vamos a uma mensagem da Palavra de Deus. As bem-aventuranças em Salmos e Provérbios. O dicionário define bem aquele que é bem-aventurado como alguém que é muito feliz, o que tem a felicidade do céu, alguém que é santo. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala de diversas bem-aventuranças. Esse termo não é exclusivo do Novo Testamento, mas está em vários livros da Bíblia. Vamos comentar sobre algumas bem-aventuranças nos livros de Salmos e Provérbios. A primeira bem-aventurança que eu quero falar é a bem-aventurança daquele que é chamado por Deus. O Salmo 65, versículo 4 diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Milhões de pessoas em todo o mundo nunca ouviram falar de Cristo. Outras também não receberam a Cristo. Outras até mesmo receberam, mas não podem ter a liberdade que nós temos de exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Nós que temos a oportunidade de ouvir o tempo todo, de ler a palavra do Senhor, de participar de uma igreja, de compartilhar a fé, devemos dar graças a Deus. Por outro lado, o desprezo desse privilégio tem gerado entre nós, que somos parte desse país tão livre para a pregação do Evangelho, uma geração de cristãos que não conhecem o Senhor. Outra bem-aventurança que eu quero compartilhar é a bem-aventurança da justificação. O Salmo 32, versículos 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aquele que crê em Cristo Jesus e entregou a vida a Ele é alguém justificado pela fé, que tem livre acesso à presença de Deus. Porém, esse privilégio muitas vezes não é exercido porque não se pratica uma vida de oração e consagração a Deus, buscando saber qual é a vontade de Deus, criando então uma barreira entre nós e Deus, que na verdade não foi posta por Deus, mas posta por nós mesmos, pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Outra bem-aventurança que eu quero compartilhar com você é a bem-aventurança de ter uma nova pátria, uma nova família. O Salmo 33:12 diz: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Israel era a nação visível de Deus. Hoje a igreja é o povo visível de Deus. Aqueles que faziam parte do Israel antigo recebiam uma promessa estendida através das promessas de Deus a Abraão. Porém hoje, se você quer fazer parte das promessas de Deus, se você quer ser herdeiro das promessas de Deus, você deve se juntar ao povo de Deus chamado igreja, para que você possa estar sendo ministrado, para que você possa estar abençoado, você possa fazer parte do projeto de Deus, que é estender o reino de Deus sobre a terra. Então, a bem-aventurança de ter uma nova pátria, uma nova família, não nascida segundo a carne, mas nascida segundo o Espírito de Deus. Outra bem-aventurança que eu quero te falar é a bem-aventurança da misericórdia. Provérbios capítulo 14, versículo 21 diz: o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Somos um povo perdoado, amado de Deus, que recebeu misericórdia, mas que deve compartilhar misericórdia. Quanto mais eu compartilho misericórdia, mais eu recebo da misericórdia de Deus. Outra bem-aventurança que eu quero compartilhar com você é a bem-aventurança do ensino de Deus. O Salmo 94, versículos 12 e 13 diz: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. A repreensão de Deus na vida do servo de Deus tem o objetivo de educar, porém para os ímpios, que não reconhecem a sua voz, que não desejam cumprir a vontade de Deus, o seu caminho certamente os levará à morte. Outra bem-aventurança que eu quero compartilhar com você é a bem-aventurança do direcionamento. Provérbios 29, versículo 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Toda profecia, ensino e palavra vinda de Deus tem por objetivo exortar, consolar e edificar. Aquele que atenta para a palavra certamente será bem-sucedido. Outra bem-aventurança que eu quero compartilhar com você é a bem-aventurança do maior tesouro. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 15 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Provérbios 8, 34 a 36 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violará a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aquele que busca a sabedoria de Deus viverá feliz, terá uma família abençoada, prosperará em seu trabalho, viverá tendo a esperança da salvação. Porém, aquele que despreza a sabedoria de Deus não pode amar verdadeiramente sua alma e ainda corre em direção à perdição eterna. Quero ainda compartilhar com você a última bem-aventurança, que é a bem-aventurança do que recebe a salvação de sua alma. O Salmo 146, versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Quero te dizer que aquele que de fato recebeu a salvação através de Jesus Cristo não será desprezado no dia da sua angústia. Muitos têm corrido de um lado para o outro, têm buscado socorro, têm buscado auxílio, mas não têm aberto o seu coração para de fato receber a Jesus em sua vida. Mas se você receber o Senhor Jesus na sua vida, se você nesse momento se inclinar perante a presença dele dizendo: Senhor, eu quero estar diante de ti, Senhor, eu quero estar diante da tua presença, Senhor, perdoa os meus pecados, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, eu quero te dizer que o Espírito Santo não estará mais apenas próximo a você, mas ele habitará dentro do seu coração e fará toda a mudança em sua vida. É isso que eu quero te desejar e é isso que eu quero te convocar, a que você se incline perante a presença do Senhor, para que você possa ser digno, para que você tenha acesso a receber todas essas bem-aventuranças que são promessas do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Consagramos.